104 é o controle Salvador. Ajuste agora 1013, gira à esquerda, voe para Itape após Duna para o ILS. Entero, Itape, Duna e ILS, descendo para 5000, com 1013, o gol 1604. 1604, Itape, Duna e ILS. Do 3152, está sob vetoração. Curva esquerda, vai na proa 020. Desça para 2000, que está limitado pelo localizador. Esquerda 020 para 2000, limitado pelo localizador, 3152. Atenta ao balizador, Pátio. Alfa aqui do 3, atenta ao Rio 5932. Web 6747, livre decolagem na 10, o vento 100 graus, 9 nós. Tá em inferno, 6747. Controle Salvador, boa noite, o 35, 55, informação de guerra. 35, 55 é o controle, meu cordial, vou para Bonf, para chegada Bonf. De Bonf, na chegada Bonf. Então, 3152, direita para o 070 para o localizador. 070 para o localizador, está traindo o posto 2. SAR 7201, passa Duna, localizador em aproximação. Cheque o trem, torre 1186. Torre 1186, boa noite. Salvador, muito boa noite, ao SAR 7201, passou Duna. Sinal DLS, baixado da lá. 7201, boa noite, reporte passando externo. Reportado externo, 6747, decolou os 45, controle 198, boa noite. 198, boa noite, 6747. Boa noite, azul 4209. 4209, aguarde, cópia 360, confie. Guardando 4209. Ultra 3305, copia. Prossiga. Da 3305, autorizado Recife, nível 330, pela Upper Whisk 58. Recola da 10, curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, transponder é 5017, controle 198, cotejo. Da 3305, autorizado Recife, 330, rota do plano, recola no 0, curva à esquerda, Puca, Caju, 5017, 198. Correta, rota do plano Upper Whisk 58, chama pronto para o posicionamento 3305. Confirma, 3508 é a rota do plano, reporta para o puxa, tá? 3305. PP5595, identificação. Chave travada. 7201, livre pouso na 10, o QNH no 0 no 3, o vento 090 graus, 9 nós. Livre pouso na 10, 7201. Cidade 250 mais. Descantanagem atendendo, meter para. PP5595, contato radar 54 milhas para bom. 3152, está agora 5 milhas para o externo em aproximação, cheque o trem, torre 1186. 186, boa, 3152. Papa 083, radar vectors for sequency, right heading 240, descending to 2000. Your limit is the localized Arapa 083. Okay, descend 2000, right heading 240, limit the localized Arapa 083. Doutor 9907 ao controle, está na vertical de Alagoinhas, direto para 4000, sem restrições, com 1013. Doutor 9907. Cliente da Sierra, desce para 4000, sem restrições, doutor 083 to intercept the localizer, left heading 140, report established. Left heading 140 to intercept localizer, with report established, Europa 03. 604, direto Duna para 2000. Duna 2000, 604. De voo 360, pela Ata Zulu 16. Decola na cabeceira 10, com curva direita. Inicialmente na subida da El, após direto às posições Leda e Bridge. O transponder é 5013 e o controle em 1980, cotei. Cliente autorizado 360 para Campinho, direto do Zulu 16, saída, decolando 0 para a direita da El, depois direto Leda e Bridge, transponder 5013, controle 1980. Correto, chama para o puxo, acionamento novamente na frequência da torre 1860. Ok, sentindo a torre agora com 209. Pode pista ali para o pouso. Aguardando, 3-1-3. O SAR 7201 ultrapassou o hotel, confirma. Passou o hotel. Ok, então libere na Eco, agilizando por gentileza, próximo à direita. E táxi via Alfa, chame na Delta para o cruzamento da pista em uso. Chegou na Eco, pela Alfa, chamará na Delta. Establishing the Europa 03. Roger, clear to the ILS approach. Clear ILS approach, Europa 03. Pouso, pista 90, turn 3-1-2. 604, livre LS. LS, 604. Alpha 083, your distance down to the outer is 6 miles. Complete approach, check landing gear, contact the tower. Frequency 1186 for landing instructions. Okay, complete ILS and 1186, Alpha 083, thank you. The 747, show me Recife 1251. 1251, 6747. Boa. Boa. Good evening, Europa 083, 10 mile final runway 10. Europa 083, good evening, stand by for landing clearance. Roger. Está 3152 no solo 52, ao livrar à direita, prossiga na Alfa, chama antes da taxa Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, está 3152. O SAR 7201 tem condição de agilizar para o cruzamento? Ah, firmo, agilizando para o cruzamento. Ok, agiliza então, reporte pista livre, SA 7201. A aeronave na final já está 7 milhas da cabeceira. Afirmativo, reporte a aeronave na pista. Ciente, SA 7201, boa noite. SA 9907, desça para 2000, sem restrições. 2000 sem restrições, 9907. Salvador 3555 no ponto de descida. Ciente, desça para 5 mil, ajustado. 5 mil, ciente. Gol 1604, Passadona, reduza para aproximação, cheque pré-pouso, torre 1186. 1186. Total 9907, livre, aproximação, ILS. Reportaria estabilizado, total 9907. 604, boa noite, mantém a aproximação, guarde pista ali, fora o posto. Colocou 6201? 6201, prossiga. Por gentileza, Daniel, nível 380. Ciente, aguarde instante, o 6201. Juliette, o TAN 3-1, 5-2, ingresso, Juliette, portão 9. Juliette, portão 9, o TAN 3-1, 5-2. Salvador Azul 4209, puxa acionamento, portão 8. Consultor, táxi A, calda, tá livre, puxa para o táxi. Ele puxa acionamento para 209. Roposite 3 on the ground at 5-6. Vacate the runway by the right and taxi approved via Alpha. Call me again before taxi with Juliet. Ok, o táxi vai Alpha, call the runway before Juliet, Roposite 3. O Gol 604, livre pouso na 10, o vento uma centena com 9 nós. Uma centena com 9 de pouso. Torre Salvador, tá 3305, por tiver acionamento, portão 612. 3305, tá pronto para iniciar imediato, confirma? Firmo. Autorizado, chame táxi, 3305. Autorizado, de imediato chama táxi, 3305. 3,5 para o externo em aproximação, redução cheque pré-pouso, chame a torre 1186, total 9907. Chama a torre 186, reduz para pouso 9907, para... 3305. Devido ao Stinger ainda posicionado na aeronave, não vai poder iniciar de imediato. Compreendido, qual a aeronave? A do 08? Não, a negativa é do 06, está pronto agora iniciando, 3305. Ok, inicia imediato, agilizando, chama para o táxi, que é H1013. A gente vai chamar. Deixa o seu critério, a velocidade. Sim, é, autorizado para o Galeão, nível de voo 380, pela APA November 857 até o VOR seguro. Após APA Zulu 16 até Gruff, APA Zulu 14 até Barbacena, perdão, Toquim, decola da 10, curva direita, inicialmente na Dael, após Leda e Bidev, transponder é 5022, controle 198, cotejo. 380 para 9857, até Porto Seguro, após o APA Zulu 16 até Gruff e APA Zulu 14, decolada 10, direita da EL, 5022 no transponder e controle 198. Correto, chame a torre 186 para o posicionamento. 186. Salvador, boa noite. O 6310, eu tenho 350 para Recife, aguarde um instante, cópia. 350, pode aproximar ainda? Fuca Caju. Fuca Caju, beleza. O gol no 604, no solo aos 59, libera a direita, prossiga na Alfa e aguarde antes da Juliette. Tá librando a direita. Com a Alfa, aguardando antes da Juliette ou no 604. Total 9907, livre pouso na 10, o vento é 090 graus, uma dezena de nós, QNH no 0 no 3. 1013, pouso autorizado 9907. Azul 4209 para o táxi. Revetido. Fone 03, altura minha 3 horas, alterna a Galeão. Fone 03 vai seguir o TAM, está puxado no meia dúzia, pátio 1 no Índia, chama no ponto de espera para a decolagem azul. Tem que seguir o TAM, pátio 1 no Índia, chama no ponto de espera. No 604, é isso? Afirmo. Ok, vai aguardar um instante antes da Juliette, seu portão será o 08, ok? Vai aguardar antes da Juliette, portão 08 no 604. Total 9907 no solo 01, libere a direita, prossiga na Alfa e Kilo para o pátio 3, atento ao balizador no pátio 3. Alfa e Kilo, atento. Táxi, o TAM 330584 a bordo. Livre o táxi, pátio 1 no Índia, chame no ponto de espera, pronto para a decolagem, o TAM 3305. Autorizado, pátio 1 Índia, chame no ponto de espera, pronto, 3305. Prazer, 8-4, Pay attention for the two jets leaving the apron after enter via Juliet to gate 11. Okay, when clear of the two jets, we enter the apron via Juliet to stand 1-1, Europa 033. O 604 vai seguir o Airbus à sua frente, seu portão é 08. Vai seguir o Airbus à nossa frente, portão 08, no 604. Tô Salvador, muito boa noite, Altan 3858, gente, na combação Serra. 3858, Fortaleza 370, 1 minuto, Cópia. Aguardando. Puxa 6310 na escuta pra Cópia. Siga 6310. Poxa, 6310, autorizado Fortaleza, perdão, autorizado Recife, nível 350, pela Upper Whiskey 58. Decola na 10 com curva direita, subida, curva esquerda, perdão, subida Puca, transição Caju, transponder é 5007, controle 198, cortejo. Autorizado 350 para Recife, decola 10, com curva esquerda, Puca na Caju, 358, 5007, 198. Correto, chama para o posicionamento, Oceania 63, 1-0. Chamada 63, 1-0, siga. Sa 3858, copia? Copia, tá 3858. Sa 3858, autorizado para Fortaleza, nível 370, Apesulu 19. Decola na 10, curva esquerda, subida Momo, transição Frote, transponder é 5560, controle 198, contexto. Correio, me dá o demora, vou voltar 3858. 5560. Chega o trem, chame a torre, 1186. ONU 1186, muito obrigado, uma boa noite, 5515. Boa. Transponder 5560, controle 1119.8, informa que está com órgão de transplante a bordo, está 3858. 3858, correto, chama para o posicionamento. Chamará, está 3858. 305, ponto esperando a zero, pronto. Decola de imediato, confirma? Firmo. Está livre a linha de decolar sem parada, o vento é 090 graus, 9 nós, está 3305. A linha decolando 0305. Sinal, baixar travada a 2 milhas do externo. Boa noite, trip 5505, complete a aproximação, guarde pista livre para o pouso. 5505. 1013, desça para 5000, na bom. 1013, na bom, é 3x3. No 5, vento 090 graus, 8 nós, o altímetro no 0 no 3, livre pouso na 10. Gente, livre pouso na 10, 5505. Então 3305, decolou 07, controle 198, boa noite. 198, muito obrigado, 3305. 4209, após o ATR da Trip, ali mantenha no 0. Sol, torre Altan 3258 para o pushback e acionamento no gate 5. Cordial, contato radar. Positivo, você faz cordial? Ainda não. 078, direto Duna 2000 para o ILS. Direto Na escuta, 3305. Direto para o Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, 3305, obrigado. 55 no 5, no solo 09, ao livrar à direita, Alfa e Kilo para o pátio 3, posição 7 daquele pátio. Alfa, Kilo, pátio 3, posição 7. Oceano 313, velocidade 220 nós, desça para 2000 sem restrições. 220 nós, 2000 sem restrições, Oceano 313. Oceano 78, a sua transmissão saiu entrecortada, eu não entendi. Se ajudar o controle aí, pode interceptar o INS em branco, tá? 3177. Ah, Ciet, a princípio, mantém a última instrução, Duna 2000. Azul 4209, decolou de Salvador ao Zuno 1, controle 1980, bom voo e boa noite. 1980, controle, boa noite, obrigado, até a próxima. Salvador, boa noite, Azul 4209. Azul 4209, este é o controle, meu cordial, contato radar, passa 1500 metros, após 2000 LEDA autorizado. Ok, por 2000 LEDA, 4209. Torre Altana 3258, está pronto para o time com 147 a bordo, autonomia de 4 horas, Altena, João Pessoa. Livre o táxi, Índia e Alfa, chama no ponto de espera pronto para a decolagem, está 3850. Índia e Alfa, chamará no ponto de espera pronto, está 3850. Autorizado, chame táxi, 6201. Cif 125, 45. 3545, obrigado. Boa. TAN 3078, livre aproximação em ILM. Obrigado, TAN 3078, repetição.